YC299. Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo. Uma emissora do IRDEB. Secretaria da Cultura e Turismo. Governo da Bahia. Na Educadora, você está ouvindo Encontro com o Chorinho. Dizia o músico, pesquisador e produtor Ayrton Barbosa que é a partir do aparecimento de Heitor Villa-Lobos que a nossa música adquire características próprias, com o aproveitamento sistemático de elementos populares. Entusiasta dos chorões, o que mais Villa-Lobos apreciava nas rodas de choro eram os improvisos de seus músicos. Convivendo com João Pernambuco, Pixinguinha e Jacó, Villa-Lobos assimilou deles as sugestões rítmicas, melódicas e as baixarias do violão. Tocando clarineta, piano, contrabaixo e violão, entre outros instrumentos, Villa chegou a compor uma série de choros. Contudo, não conservou os elementos típicos do acompanhamento, mas deu o mesmo sentido de improviso à maioria de suas composições, como no Choro número 1 e Baquianas número 5. Depois de dividir as honras de interpretação de obras de Anacleto de Medeiros, Pixinguinha, Nazaré e Chiquinha Gonzaga, com músicos da Camerata Carioca, Joel Nascimento mostrou no Teatro Municipal do Rio que é de fato um excelente bandolinista. Ajudado pela ambientação musical criada por nomes como César Faria, Maurício Carrilho e João Pedro Borges, Joel foi o destaque de um show realizado em fins dos anos 80, onde o show atingiu consagração. Daquele espetáculo, selecionamos três momentos dos mais importantes.

recuperando sua dimensão original de ser criado para solos de flauta, cavaquinho e violão, o choro ganha novos fraseados a partir da segunda ou terceira década deste século. O fio condutor teve início com o aparecimento de Pixinguinha, que não só inovou o estilo composto para o terno, flauta, cavaquinho, violão, como ainda criou o choro orquestrado. O gênero, entretanto, não despertara o interesse dos chorões de sua época. Porém, um clarinetista da Paraíba chamado Severino Araújo, e que tocava na rádio Tabajara, daquela cidade nordestina, se revela interessado pelo estilo, compondo seus primeiros chorinhos orquestrados. Estava nascendo assim a famosa Orquestra Tabajara de Severino Araújo, que tempos depois chegaria ao Rio com um repertório exclusivo desse tipo de choro. Thank you. Desde seu aparecimento, que a formação do choro era quase sempre apresentada por intérpretes do sexo masculino. Raramente havia uma compositora ou intérprete de choro, e a primeira delas, como disse o baiano Ricardo Cravo Albim, foi Francisca Edviges Gonzaga, dada, conhecida, amada, respeitada e admirada como Chiquinha Gonzaga, mulher de muita fé e de muito merecimento. Para entrar no choro com seu piano, enfrentou barreiras da própria família e da sociedade. Chiquinha, de longa vida e muitas composições, é autora de Atraente, polca que abre o próximo bloco. Seus intérpretes, Clarice Werner ao piano e Paulo Moura em solo de clarineta e sax. Os dois apresentam ainda Lamentos e Vou Vivendo de Pixinguinha. Mm-hmm. Em sua passagem pela música de choro, o solista de cavaquinho, Valdir Azevedo, depois de curtir tanto sucesso com Brasileirinho, Delicado e Pedacinho do Céu, deixou um pouco de lado o chorinho para tocar um outro gênero de música popular. Revalorizando nossas tradições, Valdir Azevedo incluiu em seu repertório clássicos do nosso cancioneiro, como a conhecida Maringá, a popular Guacira e a imortal criação de Orestes Barbosa e Silvio Caldas, Chão de Estrelas. Thank you. Zequinha de Abreu. Era o apelido de um pianista do interior de São Paulo, chamado José Gomes de Abreu. Ele não foi propriamente um chorão. A valsa foi o forte de Zequinha de Abreu. Mas sua obra-prima, que inclusive mereceu regravações em todo o mundo, foi o choro Tico Tico no Fubá. Zequinha compôs ainda choros notáveis como Sururu na Cidade, Não Me Toques e Os Pintinhos no Terreiro. Choro este que abre o bloco de encerramento do programa. Contrariando a partitura original, o chorinho de Zequinha de Abreu será apresentado em solo de acordeon. Em seguida, teremos O Vai o Racha e Noites Cariocas, ainda em solo de acordeon. Thank you. ADC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, uma emissora do IRGAP, Secretaria da Cultura e Turismo, Governo da Bahia.